aceitar que vai embora, porque meu coração chora, posso morrer de saudade. Eu não posso não. Você é o meu chamego, toda noite o aconchego que me mata de vontade. Não me diga, amor, que você vai fugir de mim. Eu tenho sede desse amor que me devora. O que eu faço pra provar que eu te amo? Só de pensar em te perder, coração chora. Uma noite sem você eu já sofri e senti o quanto é triste. Fico imaginando então se eu te perder, minha vida não existe. Eu não posso não aceitar que vai embora, porque meu coração chora, posso morrer de saudade. Eu não posso não. Você é o meu chamego, toda noite o aconchego que me mata de vontade. Não me diga, amor, que você vai fugir de mim. Eu tenho sede desse amor que me devora. O que eu faço pra provar que eu te amo? Só de pensar em te perder, coração chora. Uma noite sem você eu já sofri e senti o quanto é triste. Fico imaginando então se eu te perder, minha vida não existe.